Meia-noite enquanto a lua ilumina os caminhos do gueto e os pretos estão na pista no esquema. Cê tá ligado qual que é? Cabeça erguida sempre, mas não se esqueça da fé. Enquanto o tempo passa, o mundo gira, eu faço a minha. Sou eu no papel principal da minha vida. Criaram várias regras, mas não sigo elas. O intelecto estilo favela, no alto-falante Tupac diz muito amor. Nas ruas, as viaturas botam terror. Tudo, tudo, tem de tudo um pouco. Enquanto o mundo dorme, outros pagam de louco. Histórias são várias, cada noite um capítulo. Bom seria se não fossem os mesmos envolvidos. É sempre a mesma fita, de onde você vem. Mão na cabeça, escuta Zé Ninguém. Quando anoitece, a cidade dorme. Tudo é um teste, nem todos sabem. Faça sua prece, guarde o revólver. Quem adormece, não pega o bonde. Quando anoitece, a cidade dorme. Tudo é um teste, nem todos sabem. Faça sua prece, guarde o revólver. Quem adormece, não pega o bonde. Boa noite, Cinderela. Se pá, já foi, já foi. Contos de fada noturno, diz tudo, não teve boi. A noite é alucinar, na madrugada é zica. Quem tá não desanima, não desequilibra. As pontes se tornam redutos de gente nossa. Me estressa é saber que ninguém se importa. Os carros a milhão, a vida em risco. A mente turbinada, o pior inimigo. Cê sabe qual que é, o cansaço e o desgaste. Um dia acumula, te abraça e dá o bote pra arrastar. Na noite tem de monte, mas será que a sorte vem no bonde. Aquela fita lá, mil dias planejada. A noite não tava inspirada, caiu na hora errada. Enquanto a cidade dorme, o que acontece? Eu tô na rua dando fuga do estresse. Quando anoitece, a cidade dorme. Tudo é um teste, nem todos sabem. Faça sua prece, guarde o revólver. Quem adormece, não pega o bonde. Quando anoitece, a cidade dorme. Tudo é um teste, nem todos sabem. Faça sua prece, guarde o revólver. Quem adormece, não pega o bonde.